a madruga já está de pé. Que chore, que sofre, mas sempre tem fé. Um dia isso tudo sim possa mudar, que sua família possa se alegrar. Na mesa fartura, dispensa bem cheia, no banco dinheiro, faça pé de meia. Só peço um pouquinho pra ser mais feliz, pra poder alcançar o príncipe que Jeová Jiré, Deus da provisão, tirou pouco pobre dessa humilhação. Dinheiro não é tudo, eu sei muito bem, porque lá no céu terei o que convém. Mas enquanto aqui, quero conquistar tudo que sonhei poder realizar. Tudo que me deu, vida e abundância, só quero sua bênção, recuso a ganância. Não é fácil nascer pobre, mas tem que saber lutar. Confiante no Senhor, nele eu vou esperar. Não é fácil nascer pobre, mas tem que saber lutar. Confiante no Senhor, nele eu vou esperar. Sei que não é fácil, é muita defesa. Também não fui herdeiro de nenhuma riqueza. Sempre ralei muito para ter quase nada, mas a minha casa é muito abençoada. Minha filha, meus filhos, ninguém passa fome. Tem que ser um pai de família e sujeito homem, correndo atrás do meu ganha-pão, tentando ser honesto nesse mundão. Arrecado tesouro, no céu eu consigo, mas aqui embaixo tá muito difícil. Só que minha esposa é muito guerreira, sempre trabalhou a vida inteira, cuidando as coisas através do suor, não cruzando os braços, procurando o melhor. Salariado do gueto, com o pé rapado, tendo o enriquecer, é muito calado. Se esforçando para não se sentir tremendo, só queria ter um carro mais ou menos usado, pra encantar os eventos, no ônibus lotado, passear com a família no domingão, fazendo uma visita na igreja do irmão. Se eu tivesse uma casa grande e confortável, pra reunir a família e os amigos pro churrasco, um trabalho digno que eu ganhasse bem, que dependesse só de Deus e de mais ninguém. Mas pra tudo isso, continuo orando.